Seção 26 de Broquéis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Velhas Tristezas, de Cruz e Souza. Diluências de luz, velhas tristezas, das almas que morreram para a luta. Sois as sombras amadas de belezas, hoje mais frias do que a pedra bruta. Murmúrios incógnitos de gruta, onde o mar canta os salmos e as rudezas de obscuras religiões, voz impoluta de todas as titânicas grandezas. Passai, lembrando as sensações antigas, paixões que foram já dóceis amigas, na luz de eternos sóis glorificadas. Alegrias de há tempos, e hoje e agora, velhas tristezas que se vão embora, no poente da saudade amortalhadas. Fim de Velhas Tristezas.